Enquanto eu tiver fôlego, eu vou sonhar e vou profetizar vida, cura, libertação, porque a palavra que é proferida aqui entre amigos e irmãos, esta libera cura e perdão. Esta palavra libera vida. Seja agora o instrumento nas mãos do Senhor. Libere a vida. Libere a cura. Seja um profeta de Deus. Teus sonhos são maiores que os meus, Senhor. E eu profetizo que eles vão acontecer. Eu tenho me arrastado, mas daqui pra frente eu quero ser levado. É Deus, pelo teu mover. Teus olhos podem ver o que eu não posso. Às vezes não entendo teu propósito, mas eu posso declarar que a vitória vai chegar. Pois enquanto eu tiver fôlego, eu vou sonhar e vou profetizar a vida, e profetizar a cura, e profetizar. A palavra proferida ganha vida, ganha vida. A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua. Vamos dizer juntos? Vamos lá? A glória de Deus vai encher a minha casa e a minha família. Diga isso. A glória de Deus vai encher minha família e a tua. A minha igreja. Declare. A glória de Deus vai encher a minha igreja e a minha cidade. A glória de Deus vai encher minha cidade.